Okay, do you have a cover up? Via torcente, táxi, reporte na atmosfera. Alvim Miral, estacione, reporte táxi. Então aí, o Papa-Tama Jamaica Alpha, próxima rotatória, tá pisando com o ano 7. Jamaica Alpha, segundo para pouso, reporte a 3 milhas, reduzindo na medida do possível. Reduzindo, vou passar 3 milhas, né, Jamaica Alpha. O meu Oscar Bravo, aos 1-7, frequência livre. Sete no 755 na escuta. Ou no 755 torre. E Luiz que acione reporte táxi. Vitor ali, mantém. Vitor, correção, mantém o ponto de espera. Comodoro, gol 1755, já na curta sinal, baixar travado, aproximação LF de 1-0. 755, tem pouso autorizado, na 1-0, vento 130 com 12. Livre pouso na pista 1-0, gol 1755. Final de 3 milhas ainda, Mike Alpha, igual com o gol. Mike Alpha, check trem. Abaixado, checado. India Mike Alpha, 120 com 14,9. Ajuste 1011, tem posto autorizado na 17. Eu vou pôr 1,7 da Mike Alpha. Qual é o estacionamento do Mike Alpha? 4,4. Firme? 4,5, aéreo está. Excelente. Mike, é que o Vitor tá visual com o Charlie 310 na final da 17? Após a passagem de tráfego e pouso, ali mantém, Mike, é que o Vitor. No 755 aos 20, direito, 219. Jamaica Alpha 21, no direita, parte 5, frequência livre, estacionar. Bravo, que Luiz, que táxi, reporta a interceptação. Dia November Alfa, tenta Bravo Luiz, que táxi, reposta no, na interseção. Mike Eco Vitor, decolagem, 130 com 14. Cinco, tá pronto? Salvador, é o voo 1075. 1075, boa. O ajuste é 1011, o vento uma centena, 12 nós. Cheque trem autorizado, pouso na 10. Boa tarde, está baixando travado, ele pôs na 10, voo 1075. É com o Vitor para o sol. Vitor, ciente, decolado de Salvador. Aos 2-2, mantendo a proa, intercepta a linha do litoral e chame o controle, 1935. Tente a cobertura. Ciente, mantenha a fé. Após o tráfego na curta, agiliza manobras, alinha e prepara-se. De Luiz, que alinha e mantém na 17. Tower, good afternoon, this is 10-3-5-6-7, established on ILS-10, gear down, lock. 3-5-6-7, continue approach and standby, on navigated, altitude 1-0-1-1. Standby for landing clear. Vitor, solo, correção. Gol no 0-7-5, solo as 2-5, direito 2-1-9. 2-1-9. Autorizada a decolagem, 120 com 12. Decolagem no 0 da 3. mantém a escuta aguada. É. Foi 567, livre pouso autorizado, 130 com 12. 3567, livre pouso, pista 90, 120 com 10. Sim, 3567. 3155 aos 27, 1935, boa viagem. 1935, boa, tá? 3155. 05, prossiga. Tiroteio, setor nordeste, da presente autorizado, 05, reporte fora do solo. Bravo Kilo Eco, decolagem autorizada, pista 97, 100 graus, 12 nós. Guará 04, alinha e mantém. Vai decolar da cabeceira ou da parte da interseção? Gente, alinha e mantém a parte da interseção. Sou eu, Guardião 05, fora do solo. Vai manter menos de 5 minutos afastada de 9 de 13. Troca de tiro, oportunidade. Gostaria de uma textura da torre e a baixa altura sem interferir com a 1028. Com certeza, ficará na escuta da torre e após para o regresso, ok? 05. Eu 3567 aos 29, agora 219. Que Luiz, que é os 29, corredor Axé, 1935, até o regresso. 1935, o Axé, abraço que Luiz. Guará 04, decolagem autorizada, 130 com 12. Autorizado, reporte aliado e pronto, Índia November Alpha. Guará 04, decola os 31, não chame controle, 1935. Controle 1935, Guará 04, prato. Torre, boa tarde, seu papatango mais forte da terra. Foxtrot Sierra, prossiga. Iremos prosseguir agora para o final da 17, na sua escuta. Seguinte, Foxtrot Sierra, vai cancelar da presente, confirme? Nós já cancelei aqui, nós já cancelamos. Estamos prosseguindo na rotatória para a 1497. Autorizado, Maxwell Scott CR, reporte 3 milhas, final 17. Reporte horário final de 3 milhas, é 17, Maxwell Scott CR. Decolagem autorizada, Índia November Alpha 120 com 12. Quatro um no oito ali, mantendo a zero. Salvador, Guardião 05. Agora 5, prossiga. Vamos ter autorização migrar aqui de Goiás do Atlântico, ingressar no litoral com Buracinho aqui e seguir pelo litoral que está afundamento na Praia da Galinha. Que vai ficar próxima da eixo de decolagem, confirma? Mas aqui, vou ficar no eixo da praia, na faixa de areia, faixa altura 210, sem interferir com qualquer eixo de decolagem. Não interfira, tem um do azul agora que vai decolar, ok? O 05. Afirma aqui, sem interferir, o guardião 05. O azul, frente do helicóptero da Polícia Militar, né? 200 pés, à sua esquerda. Não irá interferir com o eixo de decolagem, ok? Tem decolagem autorizada, 120 com 10. O azul 4119. November Alpha, os 34, 1935, uma boa viagem da Regresso. Camarada 31935, Índia November Alpha, Graço e até Regresso. Foxtrot Tier já autorizado encurtar aqui para final 17, o Foxtrot Tier. Já vai encurtar a medida possível, tá embaixo travado já. O Guardião 05, inclusive, ele livrou o eixo da 10, já está entre o eixo da 10 e da 17. Confirme? Confirme, 05? O Guardião 05, inclusive, já livrou o eixo da colagem da 10 e também vai estar entre o 10 e a 17, sem interferir com o eixo. Ciente, já estou ciente que já ultrapassou a final, azul agora decolando, 05 prossegue linha litoral na minha escuta, ok? Ok, sem conferir, faremos entre os eixos da colagem da 17 e da 10, sem conferir. Entre os dois eixos exatamente na praia, que é o desafogamento aqui, abaixo a altura. Estou ciente, 05 mantém a escuta da torre. 4118 aos 35, 19, 35, uma boa viagem. 1-9, decimal 35, azul 4-1-8, boa tarde. Foxtrot Sierra, livre pouso, pista 97, 1-2-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, 1-7, com a trem embaixo travado, ai, pode ser. Para o táxi, Ocean Air 321 com 117 POB, 345 de autonomia, alterna Goiânia. Copiado. 1-7, Goiânia, 13h45, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 62. Juliette Alfa, ponto de espera, 2h30, obrigado, mano. Pro 88. 5488, final ILS, baixado e travado, confirma. Afirmativo, baixado e checado. 120 graus, 14 nós, tem livre pouso, visto no zero, trip 5488. Livre pouso, para trip 5488. Foxtrot Sierra no solo 3745, frequência livre estacionada. Sierra. Boa tarde, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. 075? 075. Temos um aeronave da Avianca Airbus que está ali, da Oxalé, melhor dizendo, está no através do 10, ali próximo ao 11, entre o 10 e o 11. O senhor não tem condição de ingresso para sua aeronave? Prossiga seu táxi com cautela para o gate 10, na escuta. Ok, para o senhor, boa noite. Obrigado, senhor. Imagina. 3567, liga na aeronave 737 da Goa, sua frente, prossegue o táxi via Juliette, o gate é o número 5. Está 3567, pega o 1 até o 05, via Juliette, foi bem importante. Message. Está 3217, pronto pro táxi, com 24 a bordo, esperando Guarulhos, 3 horas e meia. 1130 Guarulhos, é 124, é isso? Positivo. Copiado, autorizado para seguir o táxi, via táxi India Alpha até o ponto de espera, pistola 0. No ponto de espera, torre 1-8-2-6-2. Que autoriza o táxi, 3-2-1-7. 1-7-8-5 para copiar. Chamou o 1-7-8-5? Pronto para copiar. Mesmo, senhor. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistola 0, curva à direita, saída da El, após da El, Lida, e após rua direto, posição bridge, ou posição 1-6. Controle 1-9-35, o código transponde ao 5-1-7-5. Alô? Decola da 1-0 com curva direita, saída da El, transição Leda, depois o Abride, Upes 1-6. Controle 1935, transponde 5-1-7-5. Sotejamento correto, mestre tracionamento táxi. Entre nessa, obrigado, vou 1-7-5. Falou Salvador, trip 5-2-1-9. Trip 5-2-1-9, pronto pra cópia. Pronto, prossiga. Autorizado conquista, nível 200, decola pistola 0, curva à direita, saída gole, após gole Eval e após DCT. Controle 119-35, código transponder 5475. Já liberado. Tem condições de informar o estimado para Valença? Responder 5475, trip 5219. Correto, mestre, tracionamento táxi. Abraço, 5219. Paulo Salvador, passarinho do 2231 para o pushback acionamento. Ei, passarinho do 2231, mantém a posição, aguarde para iniciar. Boa noite. Paulo Salvador, boa noite. Boa tarde. Eu sou para o canal 4711, informação Sierra, nível 360, gentileza, São Paulo. A mensagem saiu no cemitério, ok? O Achanem 6314, prossiga. Não precisa retornar para alguma posição, você teria alguma? Eu vou coordenar junto aí, Fera, aguarde a coordenação. Ok. 471, Pantanal, Pantanal. Informação Sierra 360, São Paulo. Gente, aguarde a utilização de tráfego Pantanal 471. Depois de quando sai da prevista? Aguarde a confirmação. Já. Marquei um zumbi, prossiga. O motivo da história é que nós estamos com a aeronave da Oceané, a Avianca, melhor dizendo, que iria iniciar o táxi e o mesmo agora vai precisar retornar para o fim. E aguarde a autorização para o ingresso. Gente, do giro de manutenção no pátio 4, reporte no térmico. Paulo Salvador, 35488. 8488, prossiga. Levará na pista. Prossiga seu táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio. Corrigindo. Táxi em frente via Aquilo, pátio 3. De acordo com o sinalizador do pátio, pátio 3. Ok, via Aquilo, pátio 3, de acordo com o sinalizador. 5488. Salve Salvador, ED 5729, portão 7, com a informação Sierra, pronto para toda a convite. O ED 579, número 2 para a cópia, aguarda a autorização. Aguarda. O trip, corrigindo, o Oceané 6314, Oceané 6314, a sua posição será o gate 8, ok? Prossiga para o gate 8 e chame para o meu pushback. Gate 8. fazer pushback, né? 314. Lima 15 não pode prosseguir seu táxi até através do 612, aguardo instruções. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Tático se encontra. Romeu Oscar Bravo está no pátio 3. Notificou o Terra Vendo Vito Romeu. Está com o autorizado para dentro. O Romeu Oscar Bravo, conforme então 510, ainda ocorre de achar caixa prego, com curva à direita após a decolagem, frequência de controle 1.9.35, código 0117. Número de pessoas a bordo? 02 a bordo. 02, acionamento e decolagem torre no 8392. 362, eu vou, Romeu Oscar Bravo. Para o pushback, acionamento, voo 1399-62. 1399, aguarde para iniciar. Aguardando. Está no seu pátio 3, aqui, parceirão. Tá livre, chame táxi. Tá, o Oceané 6321, decola aos 44, 1935, boa viagem. 1935, boa tarde. Avião aqui no gate 8. E a posse pode prosseguir o seu táxi via táxi em Lima, Mike, reporte na cabeça para o cruzamento. Paulo de Salvador, é o Golno 785, portão de número 1 para pushback acionamento. Golno 785, o gate 1 está autorizado, reporte pelo táxi. Autorizado, reportarei, Golno 785. O 35266. Prossiga. Está livre a velocidade? Está livre número 1. Obrigado. Canal 4719. Que aguarde um minutinho para cópia. O passarido 2231 na área remota está autorizado. Puxa, reporte para o táxi. Autorizado, repartaremos o táxi 2231. Golno 399, gate 62, autorizado. Puxa, reporte para o táxi. Botar ataque no 399. Agora sim, Pantanal 4719 para cópia, pronto. Pronto para cópia. Aqui, autorizado São Paulo com Golno nível 360. Decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, após da El, Neda, após posição Bridge, onde intercepta a posição 1.6 até Belo Horizonte, após Trive até Pira. Frequência do controle 119.35, código transponder 5501. Ativo autorizado 360, vai decolar da 1.0 com curva à direita da El, Leda, Bridge, intercepta a Presulu 1.6. O TBHZ após DCT Trive e após DCT Pira. O controle de saída 035-5501 é o transponder, o T3, o Pantanal, 471. Autorizamento correto nesta operacionamento de táxi. Maravilha. LJ 57.